Canta comigo essa música assim. Pode ser que a gente se encontre por aí. Agora uma nova tentativa. Diante do que houve não vai dar. Eu preciso pensar. Quer saber? Talvez eu vá sofrer mais que você. Mas só que eu não tenho outra saída. Você passou da conta. Quem souber pode cantar o refrão. Vamos lá, vem! Te amo. Mas é melhor viver sozinho, sofrendo do seu lado. Eu te amo. Te amo. Mas é melhor ficar sozinho que mal acompanhado. Um beijo pra Laís, minha amiga, que muito tempo que eu não via. Linda, linda, linda Laís, só por cair. Pra sua vida, não esquece, meu bem. Eu te amo. Mas é melhor viver sozinho, sofrendo do seu lado. Eu te amo. Mas é melhor ficar sozinho que mal acompanhado. Te amo. Você duvida, mas minha vida, toda vida foi viver pra sua vida. Pode ser, Valério, que a gente se encontre por aí. Tentativa. Diante do que houve não vai dar. Eu preciso pensar. Quer saber? Talvez eu vá sofrer mais que você. Mas só que eu não tenho outra saída. Você passou da conta. Chega baixinho, vamos cantar assim baixinho. Como é que é? Tem gente acordada aí ainda? Então cantem. Vai pretinha, vai pretinha, vai pretinha. Você duvida, mas minha vida, toda a vida foi de ter. Adorei o vestido. Não esquece, meu bem. Não esquece, baixinho, baixinho, baixinho. Ah. Eu tô reparando nos casais, hein. Eu tô reparando nos casais. Eu gosto de ver os casais, cadê? Te amo. Você duvida, mas minha vida, toda vida foi viver pra sua vida. Vocês, ó, a essa hora cantando desse jeito. Te amo.